Desta vez não vai ter boi, trouxa criticou. Rap é música de preto, de muito QI. Inteligência usada mais uma vez aqui. Nesta base é pesada, segura essa paulada. Vou aumentar o volume, saia da nossa área. Na periferia, voz maluco traiçoeiro, querendo ver nossa desgraça. Capturando eu pra derrubar, quero acabar com uma família. Paga pau de correria, saia fora daqui, o adiantarão sua missa. Todos aqui, que sabe que o rap é o som. A molecada, trabalhador, traficante. Mete um revólver, tenta a sorte. Esse é o caminho mais rápido pra sua morte. Na favela do São Jorge ao apoador. Efeitos que são contra o terror, horror. Visto na televisão. Essa porcaria é rolado, pouca informação. Os puxadores de moto e carros importados. Interior, quadrado e tatuado. Cumprindo condicional. Eu não sei te dizer quem é do bem ou do mal. A droga chegou, rajada de metralhadora. E o cambrão da polícia rondando à toa. E no vacilo, vem mais carro pra quebrada. Ficam desfilando, eu não sei de mais nada. Nada, vou poder nada, fazer, roubar a moto errada. Esse esqueleto vai morrer. Paga pau, não imagine o que é ser detente e tal. Sem trampo pro futuro, sem rango é mal. A molecada mal informada comete erros na quebrada. Souza Cruz é o alvo, cigarro pra rapaziada. Sem grana, com fama, passam a noitada. E os noia no cu, craque se acabam. Entre pra nossa família. Aqui não tem drogas que aguenta assim, pra muito menos polícia. Tô no West, não adianta escapar. Tô no West, no West.